o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde, como eu sempre digo. 2 horas de rock and roll pra gente ficar à vontade. A praia é nossa. É só rock and roll e só rock do bom. E hoje o programa promete, meu amigo. Olha, as pessoas, talvez você saiba, tá? Alguns não devem saber, quando se grava um álbum, a pessoa tem, por exemplo, tem 12 faixas no álbum, o grupo não chega no estúdio com 12 músicas para gravar. Eles levam umas 30, 20, 30 músicas, gravam todas elas, aí depois equalizam aquela coisa toda, aí depois reúnem os membros do grupo, aí vão escolher quais as músicas que vão sair no LP. Eu sou da época do LP, tá? A época do vinil. Quais as músicas vão sair no CD, tá ok? Bom, e algumas faixas ficam pra trás, tanto que até hoje ainda tem música de Jimi Hendrix aí que nunca ninguém ouviu, cara. É, imagino quantos não deve ter do Rolling Stones, que já tem 50 anos de banda, tá? Bom, e eu consegui descobrir, cara, eu consegui achar aqui umas 13 músicas do Ozzy, que não foram incluídas em alguns álbuns do Ozzy e do Black Sabbath, que você vai poder curtir comigo hoje. E eu achei algumas que mereciam até ter entrado no álbum, melhores que outras que foram gravadas. Mas isso aí é uma coisa pessoal, depois você mesmo vai tirar suas conclusões, tá ok? E a gente tem também, deixa eu ver aqui, ó, um tributo ao Metallica, né? O Black Album, considerado pelos fãs da banda como o melhor álbum do Metallica, tá? O Black Album com figuras como... Um tributo ao Black Album como Lemmy Kilmister, The New Black, coisas que grupos que você nunca deve ter ouvido, como eu, Calejón, não conheço essa banda, Calejón, tá? ICS Vortex, também não conheço, The Area, não conheço, e Dark Age, eu não conheço, tá? Mas, não, eu sou sincero, não conheço, eu falo mesmo, cara, tá? E se você conhecer, 3-0 pra você. Conhecer todas, então 5-0 pra você. Legal? E ó, e depois, não, tem mais ainda, tem Douro, Pecknagger, Motor Jesus, conhece Motor Jesus? É, daqui eu só conheço, meu irmão, o Sodom, deixa eu ver aqui, ó, só o Sodom e a Douro. O resto, confesso a vocês que eu não conheço essas bandas. Bom, vamos começar então, você vai tirar suas próprias conclusões. Olha, tem faixas do álbum Scream, do Ozzy, que não entrou, tem do Black Rain, também que não entrou, Prince of Darkness, Down to Earth, e Osmosis e Rest of the Reaper. Olha só, o que mais aqui? Do No More Tears, Down to Earth ali também, do Black Sabbath 2 e do Black Sabbath 1. Faixas que não entraram nesses álbuns. Você vai curtir comigo a partir de agora. Vamos lá, a gente começa com Jump the Moon, Ozzy Osbourne. Vamos lá. I'm

I have fallen from grace, and my ashes are scattered. No longer a passion and flesh. My flame is alive, though my wings have been shattered. They lay my body to rest. My spirit. Você ouviu aí The Liar, é a faixa do álbum que não entrou no álbum The Rest for the Wicked. Tá? Algumas dessas músicas saíram em bônus com CDs lançados lá no Japão, cara. Lá no Japão. De repente você pode ter um em casa e fala, pô, meu foto tem bônus aqui. Pode ter saído também lá no Japão. Tá ok? Bom, anterior foi Back on Earth, do álbum Osmosis, que não saiu no álbum. No Place for Angels, tá? Do B-Side, lá do B, do Down to Earth, do Ozzy Osbourne. Bang Bang You're Dead, do Prince of Darkness. Olha só, Love to Hate, do Black Rain. I Can't Slave You, I Can't Slave You, do Black Rain também. O Jump the Moon, do Scream, fica por aí, tá? Ah, mas a gente vai pra sequência, vai pro break, e na sequência tem mais ainda, cara. Tem mais faixas de Ozzy Osbourne que você vai conferir aqui. Faixas exclusivas, meu camarada, tá bom? A gente volta já. Classic Rocks. E aí, tá gostando, cara? Ozzy é Mr. Madman. É, Mr. Madman, The Voice of Heavy Metal. Tá ok? O homem que inventou o Heavy Metal. Só ele não, cara. Ele e a galera do Black Sabbath, tá? Não vão só botar o Ozzy não, porque ele não fez nada sozinho. Legal? Olha, a gente vai começar o segundo bloco aqui com uma faixa que não saiu no álbum Osmosis, tá? A gente vai começar com Living with the Enemy. Vamos lá, Ozzy Osbourne. Classic Rocks. person lives behind that face. Inside your midnight eyes, I'm staring into space. I don't understand. What kind of man do you think I am? I'm falling out of control. You took my body and you tore out my soul. Yeah. cara. Sealing My Soul, Sealing My Soul, do Black Sabbath. Era pra ter saído no primeiro álbum do Black Sabbath. Não saiu, cara. Psycho Man era pra sair no álbum 2, porque tem Paranoid. Também não saiu. Eu considero ótimas elas, cara. Tá bom. É o Black Skies, do Down to Earth, que não saiu. Holy Words Falling Down, do Osmosis. Teve também Voodoo Dancer, do No More Tears. E Living with the Enemy, do Osmosis. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aliás, eu acho que todas essas faixas aqui mereciam ter entrado nesses álbuns. Mas como não dá pra fazer tudo, né, cara? Não dá pra colocar tudo dentro de um álbum só, sobraram. Né? E algum felizardo, alguma pessoa que teve a feliz ideia de lançar isso aí, eu adorei. Espero que vocês também tenham adorado. Bom, eu vou pro break na sequência do tributo ao Black Album, cara. Considerado pelos fãs do Metallica como o melhor álbum do Metallica de todos os tempos, ok? A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, chegamos então aqui ao tributo do Black Album, considerado pelos fãs do Metallica como o melhor álbum. Aliás, cada fã tem o seu melhor álbum. Eu nunca tenho o melhor álbum, eu tenho os melhores álbuns. Eu procuro ter sempre mais de um que eu gosto, porque um só eu acho pouco, cara. Mas tem gente que fala Metallica, Black Album, assim como também do AC/DC, que eles falam também Black Album, também do AC/DC, né, do Back in Black, que foi lançado em 1980. Todo mundo considera o melhor, eu não considero. Eu gosto de todos do AC/DC, tá bom? Portanto, esse álbum aí foi lançado em agosto de 91, tá? Eles fizeram o tributo, agora eu não tenho certeza de quando foi lançado esse tributo, cara. Se foi ano passado, deve ter sido em 2011, para completar aí 20 anos de lançamento do álbum. Mas eu não sei se no Brasil esse álbum, na época, em 90, ele não tinha essa globalização que tem hoje. Não sei se foi chegou ao Brasil em 91 mesmo, ou chegou em 92, não sei. O interessante é que a gente tem aqui o tributo ao Black Album do Metallica, com nomes consagrados do cenário do rock and roll. Tá ok? A gente começa com o Lemmy, meu ídolo, né, cara? Lemmy Kilmister com Enter Sandman. Vamos lá. never be, never see. Won't see what might have been, what I felt, what I've known. Never shine through on what I've shown. Never free, never me. So I doubt the unforgivable. Pensando, nossa, é meu amigo, são versões diferentes, são tributos, cara, e eu gostei, cara, Dark Age, The Unforgiven, não ficou a mesma coisa, mas não é pra ser a mesma coisa, eles não estão querendo fazer um álbum cover do Black Album, tá ok? Você ouviu antes o The Area com True to Never, olha só, ICS, que eu também conheço, ICX Vortex, Don't Treat on Me, o Calehong, Leva Meio Rome, olha, The New Black, com Sad But True, e a primeira, Let Me Kill Mister, com Enter Sandman. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai rapidinho pro break, e tem mais Black Album aqui, que eu vi pra Black Album, não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Aliás, a saideira aqui não é só também a parte final do tributo do Black Album do Metallica, não. Tem também o último álbum gravado pelo Velvet Revolver, que é a banda formada pelo Slash, ex-guitarrista do Guns N' Roses, tá? É o álbum Contraband. A gente vai fechar com duas músicas do Velvet Revolver, que eu tenho certeza que você vai gostar. O último álbum que eles gravaram. Depois o Slash tá seguindo, continuou gravando, mas com o nome de Slash. Não escolheu nenhum nome pra banda. Legal? A gente começa com Doro. Ela mesmo, cara, canta muito. Você vai ver a versão que ela fez de Nothing Else Matters. Vamos lá. Classic Rocks. Open mind for a different view. And God. Thank you. Reaching out for something you've got to feel. My clutching to what's red, but what's real. Kicking in the air, cosmetic ill. The way I'm showing you, ready to kill. So many things you don't want to do. What is it, what do you got to lose? What's the hell? What's the hell? What's the future on the side? Hypocrite, but I'm sent into the furry mind. Come with it, it heals your mind. Come with it, you're all in. Come with it, you see it yourself. Come with it, it's coming with it. Don't aí, eu falei que vocês iriam gostar do Velvet Revolver. Slash é sempre Slash, né, meu amigo? O cara detona na guitarra, não tem jeito. Você ouviu aí Chewing for the Kids, Sucker Train Blues e, seguindo, você ouviu Sodom, ainda do tributo ao Black Album, com Struggle Within, Mother Jesus, olha só, Off Over Man, tem o Bocknagger. Nossa, cara, eu nunca ouvi falar desse nome, Bocknagger. É, My Friend of Misery. E adoro, cara, Nothing Else Matters. Gente, ó, valeu a companhia. Mais um sabadão de rock and roll. E como eu disse, sábado, logo mais à noite, já sabe, vai sair. Se for dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Classic Rocks.